comigo, mas com falar direito, pois de outra forma ouvir-te não dá jeito. Com fraseados como as árvores sem raízes, eu na verdade não entendo o que me dizes. Fala comigo, não te metas em sarilhos, fala a verdade que o pai fala para os filhos. Palavras poucas eficazes serão mais que muitas loucas em termos gramaticais. Fala comigo com o Dino que é preciso, devagarinho nas palavras tens juízo. Simplicidade no falar tu tens de ter, e não vaidade para a gente se entender. Fala comigo com o Dino que é preciso, devagarinho nas palavras tens juízo. Simplicidade no falar tu tens de ter, e não vai dar para a gente se entender. Fala comigo, mas com falar direito, pois de outra forma ouvir-te não dá jeito. Com fraseados como as árvores sem raízes, eu na verdade não entendo o que me dizes. Fala comigo para teres minha atenção, com argumentos e sem ares de pavão. Fala acertado de forma cadenciada, não fales muito para no fim não dizer nada. Fala comigo com o Dino que é preciso, devagarinho nas palavras tens juízo. Simplicidade no falar tu tens de ter, e não vaidade para a gente se entender. Fala comigo com o Dino que é preciso, devagarinho nas palavras tens juízo. Simplicidade no falar tu tens de ter, e não vaidade para a gente se entender. E não vai dar para a gente se entender. E não vai dar para a gente se entender.